posso falar com você? Fala, filho. Eu saí da escola, me subi na favela e vi um monte de moleque armado. O que que tá acontecendo, pai? Vou te falar o que tá acontecendo e o que aconteceu comigo. Vamos trocar uma ideia de pai pra filho. Tem que ter atitude pra ter uma vida normal. Mas você sabe que o livro tem um final. Tem que ter consciência pra ter um final feliz. Pois eu sou seu pai, por isso estou aqui. Vou te alertar e vou te ajudar, pra que no caminho errado você não possa entrar. Filho, antes de ser o que sou, eu era meio embaçado. Andava com os malucos que atrasaram o meu lado. Eles falaram que eram meus verdadeiros amigos. Se liga só o que aconteceu comigo. 14 anos de idade, morava com meus pais. Não ligava pra nada e zoava demais. A minha mãe sustentava e os meus irmãos, sem saber que ia ter uma decepção. Eu ficava no sossego como todo moleque. A nossa vida de infância a gente jamais esquece. Filho, esse é o dia a dia, a realidade da periferia. Da periferia. Filho, esse é o dia a dia, a realidade da periferia. Filho, esse é o dia a dia, realidade da periferia. O tempo foi passando e a cabeça mudando, sem saber naquele momento que estava me guiando. Parada errada na favela, é todo dia, toda hora. Achava interessante, a tentação era foda. Um dia o patrão da bocada veio falar com a gente. O assunto era sério e a ideia era quente. A firma crescia e precisava de mais os mano. Aí na empolgação aceitamos o trampo. Na banca com os mano, pintou uma ideia. Vamos fazer uma fita pra não ficar só naquela. Pegamos as armas, saímos pro arrebento. A casa caiu, aí foi só lamento. Aqueles meus amigos, não sei o que aconteceu. A última notícia, dizem que morreu. Agora tenho você, com outros manos, afirma TWN. Filho, até hoje manda rima. Filho, esse é o dia a dia, a realidade da periferia. Filho, esse é o dia a dia, a realidade da periferia. Filho, esse é o dia a dia, a realidade da periferia. Filho, esse é o dia a dia, realidade da periferia. Agora meu pai, que eu já sei de tudo, o que você passou e qual é a desse mundo. A influência da favela deixa a gente desse jeito. Perdemos a atitude e também o respeito. Não me entrego ao sistema como muitos por aí, pra ver minha família triste e um final ruim. O esquema é estudar e também trabalhar, pra ser alguém na vida e o sucesso alcançar. Pai, fala, filho. Gosto muito de você, ideia como esta sempre vamos ter. Que bom seria se todos fossem assim, falassem com seus filhos para não se destruir. Tenho a esperança de que tudo vai mudar. Quem tá nessa vida vai se recuperar. E eu peço pros manos falar com seus filhos sobre a realidade e também do perigo. Filho, esse é o dia a dia, a realidade da periferia. Filho, esse é o dia a dia, a realidade da periferia. Filho, esse é o dia a dia, realidade da periferia. Filho, esse é o dia a dia, realidade da periferia. Aí, vamos cuidar das crianças da periferia. O sistema quer nos destruir, não vamos deixar isso acontecer. Porque se eles cuidassem do nosso povo, ninguém estaria passando por dificuldades como a gente. Certo, mano? Filho, esse é o dia a dia, a realidade da periferia. Esse é o dia a dia, a realidade da periferia. Filho, esse é o dia a dia, a realidade da periferia. Filho, esse é o dia a dia, realidade da periferia.